Mediatek. No solo ao 57, ao livrar à direita, chame o solo 7219, tenha um bom dia. Direita 219, bom dia, 87. Tino 5, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, mantenha a velocidade indicada. 2000 vai reportar estabilizado, vão no 7 no 5. Via Pátio e Índia no ponto espera 186, 1013 o ajuste. O T3171. Pátio Índia, 283, 171. Moro 607, aguarde passagem do tráfego da TAM. Após o airbus está autorizado, portão 5. Sim, após o TAM, 500, gol 607. Fala boa, boa noite, 97, livrou. Boa noite, 97, portão 8, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, livrou 8, 97. Está com a direita de tá, formação, tá? 3859. Gente, por quantas milhas? 3859. Aproximadamente 20 milhas. Gente, após desvios, vou e pelo 3859. 3859. Sobre Salvador, bom dia, tá? 3153. Nós perdemos contato com o Recife, zelado 1-8-0. Na 3153, aciona identificação, autorizado chegada bom, fidez mantém o nível 060, reduza para 250 nós, o ajuste é no 0 na 3. Essa é o 060, a chegada bom, já estou mantendo 250 nós, obrigado. G4000, tá 3597. Prossiga para 2000 pés, altímetro 0 no 3, tá 3597. 2000 no 0 no 3, altímetro tá 3597. 3859, após desvio, voo direto pelô, reautorizado 3000 pés, altímetro 1013. Pelô 3013. Paulo, bom dia, web 5722, seguinte da Gol. Bom dia, matrícula. Torre 18, Vício Palmeia. 186, igual na 7 no 5. Tome outra cópia. Guardando para cópia 5722, estamos na posição de número 3. 715, reporte passando externo, baixar a travada. Vai reportar na 7 no 5. Torre Rio, 3171, pode esperar 0, pronto. 71, mantém a posição. Mantém aí, 3171. Do externo, baixou e travou, gol no 7 no 5, tá vindo. 7 no 5, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 8 9. Pouso autorizado, gol no 7 no 5. Procedimento, ponto 3597. Afirmativo, autorizado LSX-ray, pista no zero, reposto no localizador 3597. Seguinte, autorizado LSX-ray, pista no zero, reportará no lock 3597. 1038, pode. Gente, prossiga para 2.000 pés, altitude 1013, 3259. 2259. Pelo, está autorizado o procedimento? Afirmativo. Após 3, está autorizado a LSX-3, reportando no log 3259. Mexe para 3259. Olha, meu amigo, tudo. No 7 anos, eu teria condições de agilizar as manobras para decolar, sim, autorizado pela torre? Afirmativo, 3 para o 7 anos. Após a passagem desse gol, que está praticamente tocando, será ali, mantém? Após a passagem do gol, ele mantém, 3 para o 7 anos. 5 para o 7. 18, meia, boa. Bodyboy direto de acesso, eu perdi a formação, tá 3259. Direto Duna para 2.000 pés, autorizado LSX-3, reportando o lock 3259. Duna, que aí vai voltar. 2.000. Baixa aí pra volta. No 7 no 5, solo 05, direito no 219. No 5. 3-5-7, mantém a aproximação, essa marinha está livre. Bom dia, gol no 7 no 5, livrando a 6 escuta. Entra no 2-0, graus 7 no 5. Decolagem autorizada, tá 3-1-7-1. 7 no 5, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, gol no 7 no 5. Objeto 5722, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, nível 320, via Alfa Zulu 17. Decolagem pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Ofito. A frequência do controle em 119.35, aciona 5121, web 5722. Afirmativo, foi aprovado 320, Pesulu 17 para Brasília, decolada 10, primeira direita, Arbor, Elefa, Elefa, Fito. Controle de saída 1935, 512, zona ultra, o portão número 3, web 5722. Protejamento correto, portão 03, chama pronto, 5722. Chamará, muito obrigado, senhor. Gol no 7 no 5, prossegue Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette até o 2, gol no 7 no 5. Federal 9973, cópia. Siga. Quem modulou foi o Federal? Ativo Federal 9973. Autorizado São José dos Campos, nível 280, via Alpes Zulu 21, com fins após direto, decolagem da 1-0 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa após Sagaz. A frequência do controle Salvador 119.35, aciona 5127. Negativo, CDL 9973, foi autorizado para São José dos Campos, nível 280 pela Abrazul 21, Confins. Após Confins, direto, decola da 10, 10, curva direita, saída arbórea, Elefa, Sagaz 5127, o código transporte. 5127, no pátio 3, remoto 03, chama pronto, CDL 9973. Siga para 2.000 pés, está autorizado em Alias X-Ray, reporte no localizador. Autorizado, prosseguir para 2.000 e reportarei no localizador. Pode prosseguir direto para 2.000? Afirmativo, livre da restrição de atitude em pelo. Obrigado. Solo, é o CDL 9963? Claro. É o 9973, a saída, só para a gente confirmar, é Arbor, Elefa. Afirmo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa e depois Sagaz. Afirmativo, gente, obrigado. Mazda, está 3597. 3597, livrando 6 contas. 3597, bom dia, Alfa e Juliette, até o 07. Alfa Juliette para o 07, da 3517. Fala, comandante, bom dia, Gol 804. Cópia. Galeão. Tomata Gol. Gol 804, bom dia, Galeão, nível 360, guarda-cópia, portão 10. Sente, guardando cópia, o 804, atende para isso? Um minuto, recorde. Confirma? Só um minuto para autorização, não tem uma saída ainda não. Ah, tá bom. 5, bom dia, tendo identificação, na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. Deve ser na chegada Bonf, 4.013, 605. Fala, bom dia, Azul 4069, informação Golf, autorização. 4069, bom dia, Campinas, o nível 360, aguarda a cópia, o número 12 para cópia. Positivo, tem a saída prevista, senhor? Rafael Lida após bridge. Ok, obrigado. 1804, a subida da El Leda bridge prevista, Galeão. Da El Leda bridge, obrigado. Solo Web 5722, pushback acionamento. 5722, portão 03, autorizado, chama táxi. Puxa, senhora, obrigado, chama táxi. CDL 9973. 9973, prossiga. Nós não temos essa carta com a saída Arbor. Você poderia, pelo menos, confirmar pra gente a coordenada, por favor? Minutinho. Oi, tá 3153. 3153 estabilizado. 3153, completa ele a X-Ray, chamando Torre 18, 16. 18, obrigado. Solo Salvador, até 3859, livrando. 3859, bom dia, táxi Alfa e Kilo até a remota 09 do Pátio 3. Alfa, Kilo, remota 09, Pátio 3, 3859. Para o Taxi Web 5722, 134 a bordo, 4 horas com fins alterna. Então, chegada Mari, desça para o 050. Aidente, Mari 050, Mike Tango Juliette. Diga, senhor. Só confirmando, foi pago Alfa e Kilo até a remota 09 do PAT 3. Afirmativo, Alfa e Kilo vai curvar a esquerda, sim, perdão. Excelente. 5722, poderia confirmar os dados? 134 com 4 horas e com fins alterna. Ciente, autorizado direita, Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 118.6, ajuste 1014, bom voo. Afirmativo, Indy Alpha, ponto de espera 186, obrigado, um ótimo serviço. É o Clayton ou não? Não, não é não. Ah, maravilha, então, um abraço. É, Dilma, tem gaúcho aqui. Ah, gaúcha, não desiste, né? Vai ficar por aqui. Bom serviço. Geral 9973, copia as coordenadas. Geral 9973, escuta. Gente, desvio à esquerda, 1605, livre descida para 2000 pés, tá? O altímetro 10014. Após desvio direto do para interceptar o localizador de SXRAY. Incente 2000, 1605. Decolagem pista 10 após primeira curva à direita. Realiza o PT da subida Tael, Leda, após Leda direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5124. Entendi, está autorizado Galeano 360 via Hoffman, Upper Zulu 10 até ESMA, após Lúbito, após Barbacena, após Tokyo. Recaudando 10, curva direita na Dael Leda Bridge, 119.35 ao controle, 5124 transponder, 1804. Protejamento correto, portão 10, chama pronto, o 1804. Afirmo, chama pronto, flexionamento, 1804. Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, bom dia, táxi Alfa e Juliette até o portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 3153. Federal 9973, na escuta. Prossigo 9973. Copia a coordenada. Confirme. Copia a coordenada do viador. Afirmativa, a minha empresa já me telefonou aqui, já passou porque a carta é nova e eles não conseguiram passar pra gente ainda, mas tudo ok. Já tá tudo ok, obrigado. Nada. Azul 4069, cópia. Siga na sua escuta. Azul 4069, autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme. Bridge, Alpha Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto trivia, após direto. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, após bridge. A frequência do controle em 119.35, aciona o transponder 5131. Campinas, autorizado nível 360, bridge, operação 16, Belo Horizonte, trivia, Futive, pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda. 5131, transponder 935, controle, o azul 4069. Correto, só confirmando o Dael Leda após o Leda, voa direto bridge, portão 01, chama pronto, 4069. Positivo. Leda após voa bridge, o azul 4069, obrigado. Afirmativo, senhor. Está livre a interceptação do LS X-Ray, ok? Descendo para 2 mil pés, portão estabilizado. Ok, vou interceptar com referência, descendo a 2 mil, portão estabilizado. Objeto 5722, iniciando corrida de decolagem. Gente. Tango Juliette livre a proa de Duna, descendo para 2 mil pés, o altímetro no 0 no 4. Vai, Tango Juliette. 1014, 2 mil para Duna, Juliette. Jet 5722, decola 21, chame controle 1935, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5722. Bom dia, 5722, contato radar na decolagem, suba 320, saída Arbor. 320 Arbor, Web 5722. Solo, 104, tanto que o flex na meta, 0. 05, completa LSX-Ray, chamando torre 18, 316. 7. 2 da torre, estacionando agora à sua esquerda no 11, após o parqueamento da aeronave autorizado no 10, chama táxi, gol 804. 7, após o parqueamento da aeronave autorizado, flex na meta, ataque, 904. Livro pós na 10605. Controle, há possibilidade do Webjet 5722 voar direto na Proje Alefa? Vamos correr na... Afirmativo, direto Alefa, 19320, 5722. Direto Alefa para evitar as formações meteorológicas, facilitou bastante aqui para a gente. Muito obrigado aí, um bom dia. Aliás, continuamos mantendo escuta até a transferência com Recife. Na minha escuta, afirmativo. Bom. Alfa Juliette 03 Gol 1 605. Estacionamento azul 4069, portão 1. Adoro mais Tango Juliette. Mais Tango Juliette completa LS X-Ray, chamando Torre 18 decimal 6. 86. Gol 1607, cliente da Hotel Autorização Guarulhos. Gente, Guarulhos, o 360, aguardando o cofre no portão 05, gol no 607. Guarda, não sei se você confirma a saída, prefeito. Seria a Ardor, Elefa e após Sagaz. Confirmando Ardor? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Ardor, Elefa, Sagaz. Ardor, Elefa, Sagaz, sim. O 4069, coordene com a equipe de pátio. Tem um Boeing que finalizou o pushback no portão 10 do outro lado do terminal.